ficar, não dá. Sai pra lá, pode parar. Eu não sou peteca pra ficar de lá pra cá. Por que ficar, não dá? Esse seu papo furado nunca vai me conquistar. Segura, metaleira. É um furacão mais uma vez na área. Não me aluga, vai ser não. Eu não quero ficar com você, baby. Papo furado, você tá com nada. Eu já tenho em minhas mãos todo o seu dossiê. E aí, pra me conquistar tem que amadurecer. Tira essa fralda, cuida em crescer. Pra não pagar o mico e ficar de graça. Pode esquecer, não vai. Sei que lá.